de outubro, na linha Belém, a chama da fé se acende e se mantém. Nazinha joga um manto sobre o meu Pará, aqui o Pop Live vem te homenagear. Vai família, joga a mão e vamos receber as bênçãos de Nazinha sobre mim, sobre você. O Alice, o Juninho, Tomique, Sinandinho, obrigado meu Pará pelo carinho, obrigado mãezinha de Nazaré. Abençoa nosso águia e aumenta nossa fé. Para levar você ao mundo de cores e vibrações, Elison, Juninho, Tom Mix e Nandinho. Super Pop Live, botando pra endoidar. Pra endoidar. Estamos chegando no gol de Maroteto! Botando pra endoidar. Já! Botando pra endoidar. Já! Botando pra endoidar. Já! O bagulho continua! E aí, Gugimar, tá na hora, hein? Segue o G, hein? Segue o G, hein? Valendo! Joga essa mãozinha lá pra cima, joga a mãozinha, joga pra cima, o bagulho fica doido! Dá-lhe uma bicada, dá-lhe uma bicada, dá-lhe uma bicada, dá-lhe uma bicada, dá-lhe uma bicada que o bagulho tá mil grau! Com pop cabicada é selada, não mexe com pop cabicada é selada, não mexe com pop cabicada é selada, não mexe com pop cabicada. É a segunda aqui no Gol de Mar. Cabicada é selada. Me ajuda, Douglas. Cabicada é selada, cabicada é selada, cabicada é selada. 5. E todo mundo bota, bota pra endoidar. E joga essa mãozinha lá pra cima, bota, bota lá pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Vai! Valeu, galera do Mauro Sul! Valeu, Cris! Valeu, Mauro! Luian! Valeu, Gil! Agora deixa com a gente, papai! Bora aí doidar com o Tom Mix! Bora aí doidar com o Tom Mix! Que doida! Bora aí doidar! Então bota tudo pra endoidar. Pra começar na pressão aqui no Gol de Mar. Anjinho, só no nome do grupo Meu Sonho de Marituba. Hoje tá no berço, parabéns, Anjinho. E aí, Kiko do churrasco? Dá-lhe Brenda. Brenda 1 e Brenda 2. Toma, tio. Oi, oi, oi. Tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira Eu fico triste quando eu vejo elas brigando. É, tô boladão, parar até de falar. Não me culpando, me chamando de safado, porque eu... Isso é pop no gol de mano, obrigado, meu grande amigo Rodrigo Menezes, também já está aqui presente com a gente. Ele, Motora Robinson, fala, meu brother! O Eric Dolverini também tá com a gente! É a galera que invade a São Cristóvão com as mãos, meu irmão! O cabelo bem cortado, chorosão e bem trajado. É muito pulso, bicho! Não posso fazer se o meu menino é problemático. E o nosso parceiro Dudu Beni também tá presente com a gente! O homem que comanda o Hugo! Hoje também é aniversário do Bombom, meu irmão. Dos Fugitivos, tá uma farra bonita aqui. Vem do ladinho do DJ Alisson. Vai balançando, toma, toma, balançando, toma, toma, balançando. Joga pra cima e doida, sacode o dos irmãos. Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Não pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Com a tapinha na potranca do DJ Tom Mix. O chama de malandra, ela vai se apaixonar. Com a tapinha na potranca do tutum, ela balança e o chama de malandra. E o nosso amigão Naldo Bazuca também já está aqui presente. Apareceu, bro! Felipe do Leilão também tá aqui com a gente. Príncipe Alexa. Bora, mani, bora, mani, bora, mani, bora, mani, bora, mani, bora, mani, bora, mani. Vai começar a sequência da sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike logo, então é vídeo. Olha o meu parceiro Bruno, o Bruno Furtado de Santana do Capim. Ele é a primeira dama, tá todo mundo aí, né, Bruno? Eu saio pro meu rolezinho de Camaro ou de Porsche. Vou dar uma bicada, eu vou curtir o Pop Live. Ontem à noite, o bagulho foi incrível. No escurinho, com as gatas na festa do crocodilo. Aí é só marcante, eu vou ficar daquele jeito. Todo no estilo pra curtir o ouro negro. Hoje a festa é nossa, quando eu sair daqui. Hoje eu tô assim, eu vou curtir lá no Rubi. Eu quero uma princesa, eu tô daquele jeito. Tá ligado, só tem princesa, é o Mega Príncipe Negro. Chega domingão, no Nova Dimensão. Curti na madrugada com a garrafa de Xandão. Pra finalizar, vai no badão, só vem a novinha se acabar. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike logo, então é 24 k na humildade. Eles venceram, olha a pegada dos moleques. O cheiro exalando Ferrari Bell. DJ Melly, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto. Quem tá aí, Nanjinho? Levanta o uísque pro alto, levanta o uísque dos colchões. Levanta o uísque pro alto. Está aqui. Joga o gelo, joga o uísque, faz a mistura, forma o drink. Levanta os copos, levanta o uísque pro alto. Fica com o dedo pro alto e o copo de... Por aqui com a gente, com o dedo pro alto e o copo de... O meu amigo Felipe Cadeirante, o copo de... Ele, o jogador Reinaldo Miranda, de... E o Edson Júnior, também tá na parada, garoto. Vai ficar louco, vai ficar preso. E o nosso amigo Cleve e a Samara também com a gente, tô! Levanta os copos, levanta o uísque pro... O casal live do Pop! O Eric do Depósito do Paraíso, domingo aqui! E aí, Eric? É, DJ Mel! Filipinho da Bazuca, Dali Renan! Vamos parar! levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta aí, Zita! Levanta o uísque pro alto, bora pra cima, William Barbosa! Levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto. E o DJ Mariano também tá aqui presente com a gente. Obrigado, DJ! Ele, meu amigo Rogério dos Colchões também. Valeu, Rogerão! Estamos juntos, Marinho! Bora preparar tudo, brother! Pro voo! Fui pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? E quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver aí! Quem tá solteiro, quem tá feliz também hoje aqui! Joga a mãozinha, joga pra cima, joga pra cima! O bagulho fica mil graus! Ai, ai, DJ! O Calvinho dos Humildes, o fortíssimo Júnior da Pedreira também. Aí, Júnior! Tô passando mal. Filipinho da Bazuca. Esse é considerado com a gente, viu, Tom? Tá com a gente, brother! Tá no gol de Marobé. Vai dar PT. Onde, fala? Vai festa do Pop Live, galera. Pop Live. Vai dar PT, vai dar. Vai festa do Pop Live, galera. Gosta de doida. Alô, Melri. Ela chegou na festa, no clima ostentação. É a tal da bandida. E a minha grande amiga Adriana Mix, já no circuito, batendo pra cima, pressão. Dale, Adriana, tô contigo. Que tira selfie com as amigas, não. E o Japa do Churrasco também tá com a gente. Ele, o nosso parceiro, Mega Drama, tá aqui no pop e tá arrebentando no gol de mar. Bora, maninho, não alivia, não. Bota pra cima. Bota pra cima, vai girando. Pra cima, vai girando. O Igor, a Sirene, o Sandro, Júnior Calado de Castanhal também. E aí, meu produtor, e aí, DJ? Vou fumando um careta. Agora me dá um caretão. Toma, vai, tu! Só quem é do pop vai fazer o caqueado. Caqueado. Bora, detonando tudo! Bota no doze. A bandida tá te olhando, ela tá interessada só porque tu é DJ. Tá... Taxista Replay! Também já está com a gente, alô, meu taxista Replay! Bandido. Replay 1, Replay 2, família toda reunida. DJ Anderson Melo, meu parceiro, meu irmão! Bandido. Bora, maninho! Bandida. É pra segurar no batidão, na vaidão! Vai fumando e vai bebendo. Joga mão. Joga tudo pra cima e sacode! Joga mão. Vai! Diego Evolution Produções. Joga mão. Por aqui com a gente, minha grande amiga Bia Rodrigues. Primeira dama do meu grande amigo Rômulo Fox. E aí, Rômulo, tamo junto ou não tamo, maninho? Joga a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima, bota pra cima. cima começa. Dale que dale que dale dale a bicada. Dale que dale que dale dale a bicada. Dale que dale que dale dale a bicada. É o Pop Live ostentando na parada. Dale que dale que dale dale a bicada. Dale que dale que dale dale a bicada. Dale que dale que dale dale a bicada. É o Pop Live ostentando na parada. A gente, o DJ Thiago, Thiago Henrique. Ela diz que três me... dias curtindo o show do Pop. Obrigado, menino Thiago. Vão porque eu sou os perdidos. Não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. O meu grande amigo Dieguinho dos Perdidos também. Dali, Diego. Porque existe no erro. Até porque ninguém. Olha quem já tá ali no camarote, tô. Quem, Maninho? Não. Peça! Vai o grandalhão Pezão já tá ali de camarote. Alô, Pezão! Isso isso é todo moço no gol de Marotel! Tinha me quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar. Era tudo lindo. Até eu recordar. Era vibe! Junto com o DJ Tom Mix. E o show no máximo começou. E tudo uma babá! Quem tá de rock, bota a mãozinha pra cima. E quem tá de rock, bota a mãozinha pra cima. Bota pra cima, bota pra cima. E começa a dar isso. Bicho com águia vai tomar picada. Picada, picada, picada, picada, picada. Vai dando picada, picada. E o nosso amigo Mamão lá do Veroca tá aqui presente. Alô, Mamão! Prefeito do Vero Peso, brother! Aê! Aê! Atura, escuta! Olha tu! E já que tu mora em Marituba, mais próximo de Benevides, amanhã tá liberado 2 litros de açaí pra ti! Que vai te sacudir! O meu amigo Manduca! Pop também chegando na parada da Liberengão. De cabeça pra baixo. O bagulho fica doido, o bagulho fica doido, o bagulho fica doido. E toda a família JK também com a gente. É a galera do Mauro. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Vai descendo a bunda no chão, vai descendo a bunda no chão. É a bunda batendo no chão. Tá periquita boa, hein, brother. É pra sacudir! Agora eu quero ver! O tem chuva que segura essa família! Passaporte já comprado no voo Latam, direto pra Maracapá. Oh, oh, oh, ah, ah, oh. Tudo certinho, né, Tio Greg? Nosso amigo Dan, barbearia também com a gente. Estilos, o Talmo também dos bobinhos. O Bola da Faz Gostoso também tá com a gente. Tô curtindo o pop aqui no Gol de Marotel. DJ Arthur Neves, o Gabriel, o Alan do Fluxo, o Léo Quareja, o Alex e do Vindaí. E a família Birica Lanche. É sem gracinha. Ô tio, quer aqui? Vem cá aqui. Olha o meu amigo Eduardo, Eduardo Braga, lá de Marituba, deu vida aí com a gente. Dá-lhe aquela bicada, Eduardo, quero ver. Dá-lhe que dá-lhe que dá-lhe, dá-lhe a bicada. Dá-lhe que dá-lhe que dá-lhe, dá-lhe a bicada. Dá-lhe que dá-lhe que dá-lhe, dá-lhe a bicada. É o Pop Live ostentando na parada. Dá-lhe que dá-lhe que dá-lhe, dá-lhe a bicada. Sabe quem já tá aqui presente com a gente, Tom? Quem? Maestro Davidson! Lá do Pop da Amazônia. Estamos fazendo aqui hoje uma visita cordial. Ele que, na verdade, esse final de semana estreou bonito na empresa. Ele está de volta e a família Abus Brás recebe ele de novo. Seja bem-vindo, maestro! Seja bem-vindo, Maestro Davidson. Seja bem-vindo, Maestro Davidson, à empresa Popson. Te recebe de braços abertos! Esse é o famoso 16 toneladas. E da bigada, e da bigada, e da bigada, e da bigada. E todo mundo joga, joga lá pra cima. E dali, dali, essa bigada, dali, dali, dali. Bora, Douglas, papai! Bora, Douglas! Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Rapaz, o Celinho, o Elton, toda a GDK, cadê o Bola? O meu amigo francês pop também. Cadê a primeira dama, francês? Por ali, o meu grande amigo Nenê. O Nenê da Adidas, bora Nenê. O Bruno Vasconcelos também, bora Bruno. Aqui no pop não tem esse papo não, meu irmão. A gente manda os caras pra falar. Fala pra mim, Naldo Bazuca, qual é teu som? Sou pop. Eu sou pop. Ele fala grosso aqui no pop, meu irmão. Ao lado do seu fiel escudeiro Muralha. Foi o fogo que... Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. As molecas já estão na pista. As molecas já estão na pista. Olha meu maninho Wendel, o da família. Três dias comemorando aniversário. O Manduca do Açaí também. Tamo junto, Manduca. E aí, Mateuzinho? DJ Handley Boy. Fala, Handley. Tudo bem, né, meu ninho? Sempre trazendo novidades aqui no Pop. É assim que se faz, meu ninho. E o Zita da Pedreira também tá com a gente. Nádia MSP! Obrigado, Nádia MSP! Ela também! A Nara Santos! Comemorando os três dias! Nara Tuma Rog! Tá o papai que o bagulho tá doido! Hoje em dia não dá! Tô nossa amiguinha Cleiane, da Prefeitura, tá aqui presente! Da Cicerinha de Zenaldo! Um abraço pra você, Cleiano, e obrigado pela visita. Nosso amigo Japa, do churrasco do Japa, também tá aqui com a gente. Essa galera é gente boa. Os papais do ano comemorando aqui no Pop a Vida do filhão. Jefferson Cassebe do Vila do Fox! Na, na, na. E aí, Jefferson? Estremece, maninho! Nela tu que era bandida! Nela tu que era bandida! Nela tu que era bandida! Nela tu que era bandida! Nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida. E nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida. Já botei no 14? Vem, a parada. Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. É no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. O bagulho tá doido. Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock. É chupitel no pop. Hoje eu tô de rock, de rock. É chupitel no pop. É chupitel no pop. É chupitel no pop. É chupitel no pop. Esse papo de chupitel, meu irmão, há muito o que falar de vez em quando. Bora, maninho! Mais um, tu lança mais uma pra estourar do mix. Joga a mãozinha pra cima, todo mundo. Joga pra cima, joga pra cima. Anima essa parada, bota pressão, porque é muito pop. É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. É muito pop, muito pop, muito pop, muito pop. É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. Você está. Você vai sentar por cima. E o DJ? E o DJ vai te pegar. Pega ela, DJ, vai pra cima. Tu pediu, agora toma no adi. Prepare sua emoção. Ah, menina, agora você vai sentar. Tô tapinha na potranca com o. Daqui a pouco. Balance o Uri chama de. Por aqui com a gente, Romário Moraes, o Cauê dos Perdidos. Tapinha. O TH, o Malu Silva. Balance. O show do Águia, maninho, já já. Vai se apaixonar. Com o voo do Águia. Essa daqui é a brabinha pra tu empinar o bumbum. Essa daqui é a brabinha pra. E aí, chuchu? Aí, mulher, lembra daquela mina que fica fuxicando o camarote e tudo mais? Stalkeando no Instagram. Manda pra ela assim, ó. Vai! Aturo surta, aturo surta. Você empinando, deixa a invejosa puta. Chega o GDS, o Manduca Pop, o Thiago Modesto. E a primeira dama também, Kelvin Ostentação. Alô, Kelvin dos Humildes. O fortíssimo Júnior da Pedreira também. Deixa a invejosa puta. Menina louca, vou chamando suas amigas, vai. Senta rabetânia, ó, fica rabetilda, vai. Senta. E o nosso amigo Eric do Depósito também tá aqui com a gente, viu, Tom? Ele é a Suane Silva, a Priscila de Benevides, os moleque da Kênia. Suas amigas, vai. Senta rabetânia, ó, fica rabetilda, vai. Senta rabetânia, ó, fica rabetilda, vai. Rabetânia, ó, fica já já chega o Ellison, o Juninho também. E a parada fica completa hoje aqui no Goldmar. Pra esquentar tudo. Vamos estremecer esse baile. Vamos estremecer esse baile. Vamos estremecer esse baile. Vamos estremecer esse baile. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Quem tá cheio do dinheiro, vamos ver. Joga pra cima e morre. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber. Quem tá com a puta é o Naldo Bazuca, meu irmão. Vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. O mamão nem se fala, meu irmão. Bolar, já disseram assim, Nandinho, o problema não é o dinheiro, é a liga. Levanta a mão, vem que tá tudo liberado. Hoje eu tô de vazão. Só pra amarrar o dinheiro. E sempre vem quicando, dá uma reboladinha. Cariton Verinde, Rodrigo Menezes também tá na parada. E aí, Dudu Menezes? Alô, fala, Dudu! Bebida que eu tô Menezes! Bota o copo pro alto, vamos ver. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio. Bora, Leonu! Eu te amava no tempo da escola, mas você não me dá. Iago Machado, não te esconde, meu irmão, que eu tô te vendo. Você só mente, não, mas você só mente, não. Mas você só mente, não. Aí tu fala assim, tu! Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. 3 dias já, né, Anjinho? E aí, Zita? Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. O Bruninho da HB20, Maruílio Barbosa! Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Louro do Cachaçô, tá aqui a bordo do Águia de Fogo! Alô, Louro! Quem não tem história é apagado da memória. Que é isso? Michael Douglas! E detalhe, Nandinho, quando ele vem logo com uma galera aqui com a gente, obrigado, Louro! Você está aqui no show do Águia, então bota pra estremecer esse bugadão aí, maninho! Deu bumbum balança, então joga essa potranca e toma, toma, bumbum, toma, bumbum, toma, vai, vai, toma, toma, bumbum, toma. É o Louro do Cachaçu! Deu bumbum balança, então joga essa potranca e toma, toma, bumbum, toma, bumbum, toma. Príncipe Alex, Filipinho do Leilão. Deu bumbum balança, então joga essa potra aqui. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, bumbum balança, então joga essa potra. Anderson Mendes também tá aqui com a gente. E a sua primeira deu uma loiraça. Tá toda a galera de Castanhão. Cadê o Júnior Calado? Também tá aí, né? Eu não sei que tá. Ô, bate papai. É DJ Pernambuco. Bumbum. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum. E o nosso amigo Filipinho da Bazuca também tá com a gente, Tom! Dá licença, amor. Quer abraço, Bruna! Oh, na na na, a maioria das amigas da minha. Tô contigo, Douglas. Na na na, oh, na na na, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar. Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. No Super Pop todo mundo tem moral. Vim aqui na favela. Pra sentar, pra sentar, pra sentar. Por aqui com a gente, Ias Santos. Obrigado, Leninha. Também bora, Leninha. Não, é que não tô conseguindo ir. Aí, Yuri. Não é esse beat, tem que ser um beat calmão, né, velho? Novinha, eu quero te ver contente. Oi. Não abandona. E o nosso amigo Sheik também já está aí presente, né, meio dia? Confesso. Ele é sua esposa, Camilinha. Ô, Sheik. Abandona o Mucura nas horas, meu irmão. Chega chegando, brother. Pra sentar no grau. Acordou o Douglas, papai! O bagulho tá doido agora! Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? DJ Thiago! Prefiro também está aqui com a gente, valeu, Thiago! Elas vão querer. Tá moleque do! Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer, que elas. Seguinte, a gente vai entrando aqui no clima pra galera curtir, pra galera dançar, pra tirar a ressaca. Hoje aqui no Gold. Aí, Eide! Aí o o bagulho que o mestre vai dar. O meu maninho DJ Alisson já nos bastidores. Juninho, o Nandinho, pressão, né, Nandinho? Verdade, maninho, a gente vai receber a família Pop. E mais uma vez, toma conta de todos os espaços físicos aqui do Gold Mar Hotel, em plena segundona. Uma segunda que chuvosa, né, meu irmão? Mas a família Pop tá aqui, rompeu a chuva e superlota o Gold Mar Hotel. A gente vai preparando pra esse voo. Vem, DJ Ellison, vem, DJ Ellison, vem pra família! Vamos estremecer esse baile. Vamos estremecer esse baile. Vamos estremecer esse baile. É pra estremecer tudo! Pegando fogo! Aham! Alô, garçom japonês! Chega aqui, garoto! E aí, LG Top Marketing! Tá pegando fogo! Joga a mão pra cima, todo mundo! Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão! Nadum, Nadum! Detona! Tom Mix! Tom Mix! Reginho! Arrebenta! Arrebenta! Rico do churrasco, a Brinda! Minha esposa Brindinha, deu vida aí, dá-lhe papai, alô, Arthur Neve! Alô, japonês! Chuve da TS, chegando junto com a gente. A gente recebe esse cara com muito carinho. Da mesma forma, eu quero cumprimentá-lo aqui no show do Pop, no Gold Mar Hotel. Meu amigo Matheus Menezes, tá aqui presente. Eu sempre digo que no coração da gente sempre não é o prefeito de Bujaru, meu irmão. Homem que manda! Olha pra cima, Matheus Menezes! Tô contigo e não abro, brother! Você faz parte da família Pop. Também, Cicinho, todos os bombinhos com a gente, neguinho! E aí, Wilson? Tudo chico, brother! Se el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi... O bombom dos fugitivos hoje, fazendo aniversário. A próxima tem um bolo, né, bombom? Mas hoje tem muito uísque, não tem? Mira el ritmo como lo tiene. E aí, Manduca, tá aí? Tamo junto, Diego GDS. Nos tiene fuerte bailando y se baila así. Entendeu, meu irmão? Família Eco! E o meu maninho Robigo já tá selado a passagem pra Macapá com o homem, meu irmão, segura! Verdade, Tony, ele já convida a galera também. O aniversário das Corinhas Vermelhão é do patrocínio oficial do Pezão, meu irmão. Rede Live, o solteirão do Pop, meu irmão, pelo amor de Deus. Meu irmão. Tariari aqui do depósito. Se el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi gente. Obrigado, Taina Doideira, Carolina Safada dos Fluxos. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. A con música que antes tiene. Mi música los tiene fuerte. Super Pop Live. Quem tá solteiro, alguém do Paysandu hoje aqui, tem? A galera do Paysandu veio hoje. Só a galera do Papão, joga pra cima. E a galera do Clube do Remo também. Galera do Remo, galera do Remo, galera do Remo, vem comigo. Super Pop, Super Pop Live. Super Pop, Super... E aí, meu lateral, Benilson? Tudo certinho, maninho? Você conseguiu trazer Matheus Menezes hoje, garoto? Só tá faltando o branco. Aí o bagulho fica doido, ó, Thomas! Novo Super Pop Live. Ondas sonoras de pura vibração. Tomando conta da sua mente e do seu corpo. Bora, Tony, libera o batidão, papai. DJ Tom Mix. Desgraçada sem coração, covarde! Ficou um vazio tão profundo, eu procurava um jeito desse pesadelo despertar. DJ Tom Mix. Inocente, fui enganada, me entreguei aos teus carinhos, veja onde fui parar. Bora pra qual? Por um estranho ser. O Coyote tá com a gente. O Leonan também, dos humildes. E a delas. O Valdir também, todos os caixa baixa também. E de cruzar. Desgraçado, sem coração. Essa solidão vai acabar. E aí, Filipinho? Vou com a galera do rock, vou viver. O Muralha, toma, Muralha. Foi noite afora e dia dentro que encontrei quem me mostrasse a alegria de... Toma rock, papai. E hoje eu lembro sem saudades que mais quero nessa vida tudo isso me esquecer. Tom Mix. E com a galera do rock eu me divirto, sou feliz e não preciso de você. Do pesadelo eu acordei, tanto sorrindo com o melhor som automotivo de Belém. DJ Anderson Melo, também lá do Barão Vermelho Prime. Valeu, Anderson! Tamo juntos, meu brother! Obrigado, meu amigo Clebinho e a Samara. O casal live Bomba Rock, 3 dias. Live, live. Rodrigo Menezes também tá aqui presente. O Wellington Verez. Motora Robson. Tudo bem, né? Saudade de você, parceiro. Aqui no pop. Pop Song. E a gente detonando pra galera viajar. Somas marcantes. Começa a bicada. Eu te falei pra não se entregar. Não quero ver você se machucar. Procurando amor onde não há. Por aqui com a gente, o Celino GDK, o Elto GDK, o Celo também. Dá-lhe, Celo! Ao seu redor, que ao teu lado eu estou. Já! Entendo que é difícil. E o nosso amigo Mala das Curvas também tá com a gente. O amor vai encontrar. Esse é pop, garoto! Eu te digo. Oi! Que esse sentimento. Eu tô sentindo só falta naquelas fronteiras, viu, bicho? E pra seguir, que tem que ser você. E aí, Júlio Castro? Vou te encontrar no Super Transação. Aqui. Pra gente se amar. Para, meu rei! Super Pop! A gente libera assim o batidão pra galera curtir suavemente. Depois daquele pato no Tucupi, depois daquela maniçoba. Vou sair pra algum lugar. E aí, Gil? Onde eu posso. Tudo certinho? Encontrar. Olha o Cris aí do seu ladinho, meu irmão. Amor. Eu estava aqui, era o Pablo do Arrocha, gente. Chega de sofrer assim. Você preferiu me trair. Sofrer, não vou. Aí tu fala assim, ó. E quem sabe eu encontro um novo amor. que me tire essa dor e me faça não lembrar o que rolou entre eu e você. O Felipe, cara de cumbi. E aí, cara de cumbi? Já tentei, mas não consigo te esquecer. Volta bem. Minha grande amiga, o Gabi Cruz. Tu me dá aí. Alô, Gabizinha. Minha vida sem você nunca. Compa. E aí, Mauro? Uma máquina de paz. E quem será o beijo hoje? Vai! Eu acho que vai ser no Tom Mix. Eu acho que é no meu Top Market, LG. Uh-huh. LG! Ai! Chega o coração, Nandinho! Foi lindo demais o nosso amor. Mas você sumiu, me abandonou, não deu valor. Em meu coração que só te quer. DJ Anderson Boy! Falta de você. Fala, maninho, tamo junto, né? Não faz sempre, né, garoto? Valeu! Sou louco por você. Ah! Está fria a madrugada. Meu amigo Marcelo, aqui no Gol de Maropéu. Meu parceiro de velhos e velhos carnavais. Galera da Mosqueira. Alô, Marcelo! Com 2 segundos pra te amar. Meu amor, me diga onde está. Te encontro na luz do luar. Sorrindo a me olhar. A minha amiga Laís, a Lucinho Murilo. E eu respiro, eu cheiro. Sonhar. Lembro tudo que a gente. Batistão! E a primeira dama também aí, né, Bastão? Sempre, né, garoto? Tio, meu coração. Toma rock, viu? Verdadeiro corpo, desejo e paixão. Pop Life. Joga essa mãozinha lá pra cima, lá pra cima. Dedo na duro. DJ Mariano, do Frequência Liberal. Tá com a gente, parceirão. Consigo esquecer essas loucuras de amor. Frequência Liberal. Frequência Liberal. Todos os sábados, de 6 às 8 da noite, nós estamos na Rádio Liberal FM. Fixagem e produção, DJ Mariano e Vitor. Comunicação, Hélice Juninho Tainandinho. Sou Edmilson, dá um chega com meu parceiro. Faço tudo por vamos vir aqui da Foxy, aqui do ladinho, rapidinho. Chega que o homem tá com sede, né, Rômulo? Vai sentir muita emoção. Me enche de paixão. Me enche de paixão. E botar essa mãozinha lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. É no máximo, brother. É no máximo, brother. O show do Ag me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar curtindo o som do Ag. Fogo super pop. DJ Alice a tocar e Juninho a metralhar. Os nossos corações com lindas canções. É bom estar aqui. Joga essa mão em cima. E agora faz o S, faz. Faz o S. Levante a mão e faz o S. Ao som da minha de fogo. Faz o S. Com o super pop. E a Santos também tá aqui com a gente. Tata Fitness. Jaime, o grande atacante do clube do Remo, também tá aqui com a gente de volta no pop. Luilson Pop, dali Luilson. E aí, Jaime? Banda AR15 disparando sucesso. O show do Águia me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar curtindo o som do Águia de Fogo, amor. DJ Alice a tocar e Juninho a metralhar. Os nossos corações com... Equipe Guerreiros. Vamos estar aqui. O do PS lá de Garapé Mirim. Faz aí. Faz o E. Bora, meus guerreiros. Faz o S. Super pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop papai. Ele e o Eric, tá aqui com a gente, no Depósito Paraíso. E aí, Zita da Pedreira Barulho. É como um vício, você vem me procurar. Como faz desde o início, cada vez que quer voltar. No máximo. É como cio, no calor da minha cama. Você jura. Arthur Neves, o grande organizador do site do Super Pop. Obrigado, maninho. Super Pop, o Águia de Fogo. O aplicativo também, né? O Tomate, papai. Eu me acostumei a viver só. Sempre só. Já! Não, de novo não. Não quero abrir de novo as portas pra você. Quem sabe vai cantar agora, quem sabe? Fazer o S. Meu coração é super poder. Essa galera enlouquece com S. Vem fazer o S. Eu vou curtir esse som. O Águia de Fogo arrasta povão. O Águia de DJ Fogo. E DJ Juninho, joga a mão pra cima. Faz o S, faz o S, faz o S. O Águia de Fogo, DJ DJ DJ Juninho, o Tom Mix e o Nandinho. Sarraf também daqui. Estou dividido entre o meu amor e uma antiga paixão. Desde que o Pascoal, o da Coyote também tá aí, Nandinho. O cara tá de volta, viu, meu brother? Ele falou: tu é pra valente, vai pra cima, é meu irmão. Certo, difícil. DJ Fabrício! Lá do Porradão, tá aqui com a gente! Um abraço pra você, DJ! Pra mim, difícil é decidir qual das duas é certo pra mim. Esse é pro mamão! Bora, maninho. Meu amor, vou encontrar você aqui. O Mega Príncipe. Com esse som, vou mostrar. O nosso maninho Sheik e a Camilinha também tá aí com a gente. Para Sheik, selado Macapá, papai. Tamo junto, Sheik. Pop Live. Sei agora que você é príncipe meu. E bora arrepiar duro! O mundo agora é pop. Ei! Ou melhor, é super pop. Segurando o batidão, vai segurando no batidão, vai segurando no batidão, vai segurando no batidão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai, toma, toma. A onda que vai pegar na cabeça da galera, do. É muito. muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. Só lançamento, só lançamento. Pra lançar primeiro, tá bom? Aí tu diz assim, ó. A vinha do papo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. Bota novinha pra rebolar, Felipe do Leirão. Chama o desafio, vai lançar. Sai de príncipe Alex, vai maninho. Olha o passo, olha o passo, olha o passo, olha o passo, olha o passo, olha o passo. Aquela que vai passo. Se exibindo, esse é só o momento e faz o que eu tô te pedindo. Esse é só o momento e faz o que eu tô te pedindo. Vai contraindo, contraindo, vai contraindo, contraindo. Bate bunda, bunda, bate lá, eu quebro o propósito. Contraindo, contraindo, vai contraindo, contraindo, vai, vai. Tá mãe pio, chuva, chuva, chuva, mic, mic. O Shake gosta, o Shake gosta, o Shake gosta. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, como é? Dame uma vueltita outra vez. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, camininha, camininha. Mazuca, o Renan também tá na parada. Quando a ti te toca, dale Eduardo Braga, bora pra cima, mano. Choca, choca, tu não baila como eu, tu não baila como eu. Mucho piquete, mucho flow, flow no matado. Segura que a parada fica séria quando tu manda essa daqui, ó. Quem gosta de fazer fumaça? Fumaça! Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Prepare sua emoção. Daqui a pouco você vai virar o voo do guardiã. Sim, hope you're ready for the next episode. Hey, ai rapaziada, joga a mãozinha pra cima. Usuários, quem conhece o Ungre aí, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Vem, que vem. Oh, oh, oh, oh, oh, cadê o isqueiro, isqueiro? Peraí, Tom, peraí, Tom. Manda aquela, maninho. Pedi o sono outra vez. E hoje esses cara preta vai queimar. Joga a mãozinha pra cima quem tá feliz hoje aqui que eu quero ver. Com outra garrafa de vodka, de vodka. Só quem tá tomando hoje o uísque também. Quem tá virado desde outras madrugadas. Quem tá virado de outras madrugadas, levanta também. Só quer viver que a vida é única. É única. E o meu desprazer. É o que me faz sentir prazer. É o que me faz enlouquecer. É o que me faz querer viver e ver. Que solta esse cabelo e vem. Eu solto esses cabelos e vem. Que hoje eu vim faz bagaçar nessa porra. Que nós tá solteiro. Deixa o som bater neném. Até a polícia chegar. Se pedir pra baixar, nós vai pra outro lugar. Oh, oh, oh, oh. Hoje eu quero ver o Pop Live tocar. O Pop Live tocar. Bora, meu Pop! Bora tocando! DJ Alisson, daqui a pouquinho pra sacudir! Prepare sua emoção. Se liga aí, mano! O Águia tá preparado pra dar show mais uma vez! Olha o meu parceiro, Lucas Martins. O Léo tá aí também? Ele me falou, Léo. Ei, Lucas, te prepara, viu? Dia 15 de dezembro, Super Pop em São Domingos do Capim. O Rock é doido. E o Manga pegar vai, viu? De super pop eu sei que eu sou. Papai! E aí, Zita? E aí, Bruninha do HB20? DJ Felipe! Felipe cobiçado também! Bora, Felipe! Bora, Felipe! Bora, Felipe! Lucas, lá de Marituma, o Lucas do gás, dá-lhe o gás, Lucas! E aí, Merenguinho Pop, tô contigo! Parceiro Kiko, no melhor churrasco lá de Marituba. Ele abrindo, deu bem, tá no circuito. Obrigado, Maninho, comemorando o aniversário do Anjinho. O Anjinho já me falou que Anjinho só no nome, né? Alô, Gaçu, Patati. Então chega aqui na retaguarda do Águia de Fogo com Bezerra. Alô, Gaçu, Patati, chega mais aqui no Águia, garoto. Aqui. Greg, é sábado, hein, Maninho, e Macapá, Super Pop de volta, segura a pressão, garoto. Parceiro Rômulo Fox e a primeira dama, dama. Alô, Bruno Furtado, lá de Santana do Capim, tamo junto. Ele e o seu grande amor também aí, né, Bruno? E balança, sacode, estremece a família. Super, super Pop. Pop. no Rian. Alô, Gil. Alô, meu parceiro Cris, galera do Mauro. Quem é Mauro vai pro Mauro. Quem é pobre vem também, vem pro Pop. Aí o bagulho se mistura e fica assim, ó. Sacode o Gojima. De live, o Pezão, o meu parceiro Robigo também das passagens, DJ Davidson do Popson, Karina também. Acabou de chegar por aqui o meu grande amigo Vesgo, ele o Chifre, meu dia. E aí, Bezerra Pop do Uber, do Pop? E o taxista te pegar, viu? Nosso parceiro Dalo Bazuca, rapaz, tá aqui com a gente. Pensa num homem ciumento, viu? Depois da Maniçoba, depois do Pato do Tucupi, estamos aqui na segunda, hoje com o Mauro, aqui no Gojima. Estremece! The gates are open. Gate. É tudo preparado, Ellison, tudo preparado, Nandinho. Gate 2, my guards are watching you. Gate 3, only evil lives here. Gate 4, there's no way out. Gate 5, feel the fire. Gate 6, pick up your weapons and fight. Oi! Ih! Fight! Fight! Meu papo! And dance with the devil! Ellison. O meu brother, o DJ Jefferson Kasseb, também lá do Fox. Tamo junto, Jefferson. Bora, maninho. Felipe, cara de Kombi. E aí, cara de Kombi? Aí, DJ. Parceiro David Beckham também tá aqui presente com a gente. Aí, David! Valeu, Príncipe Alex também com a gente. Sábado, domingo, segunda, sempre! Diferente daquela relembrada antes do show do Pop! Vai diminuindo, providenciando cerveja aqui! O Bezerra, o Stefan, o Queixinho! Eita coisa boa aqui, é Sérgio! Ei, Merigão, do teu tempo, né, Merigão? Summer jam, bronze skin and cinnamon tans. Whoa, this ain't nothing. Martins, manga larga, Adrianinha, manda um beijão pra minha prefeita, viu? Lá do Vero Peso, France, o Gero GDP, bora Gero! O Águia tá preparado pra dar show mais uma vez. Vem, Meteoro. Super abraço aqui pro meu amigo Lucas. O Luquinha. O Gaspar também tá aí. Valeu, Gaspar. Tamo junto. Filho dos humildes, um fortíssimo Júnior da Pedreira também. Diego GDS, o Manduca do Açaí.